ligação? Senhora? Somos a autorização. Está autorizado para arrimar com controle direto, coordenação junto à torre. Ação é 010, transponder, ok? 010, vai para arrimar, 58000, chamará hotel turbo. Bem, se mantém, escuta e aguarda para táxi. Prossiga, Zulu. Já estacionado no Pátio 3, vai para a Inimação. Ok, chame só 129 inicialmente, ok? 129, ok. Quando you are clear to enter the runway now to your left, then immediately to your right again to return in the same taxiway, ok? Quando 077, ok, we enter the runway and then immediately right again to enter the same taxiway. O 672 já está na escuta? Prossiga, me escuta, 672 já. Ok, siga o Condor logo aí de perto, que ele vai entrar na pista, mas vai livrar de volta para voltar por essa mesma taxiway. Eu estou seguindo ele já a linha atrás dele enquanto ele está livrando, ok? Paciente, segue o Condor, a linha após ele que ele vai ingressar e depois livrar a pista. O 672 já vem. 304, solo ao 07, direito ao 209, solo. 209, boa. Foi justamente cancelada a decolagem do 5241 para Montes Claros. Eu vou checar com a sala S novamente para ver se receberam mais alguma coisa, alguma alteração, ok? Ok, senhora, agradeço. Fico na escuta. Boa noite, tá 3894, livrou. 94 vai prosseguir via Alfa e manter a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3894. Ok, to the right now and call 129 the ground again. Condor 077, take it right again and then ground 121 Bessem 9. Oi, Alfa, passa uma chance. Costa Azul vai prosseguir o táxi até aqui na saída do Pátio 3, aqui próximo ao terminal, e vai aguardar para depois decolar para o direto em Rimar. Ok, vai prosseguir o hotel Sul. 5972, já nível decolar, 1160 graus, 8 nós. Decolagem, 67 já. Hello, sir. Approved via India, go around the apron, and go back to the stand 10, okay? Condor 077 via India, apron to stand gate number 10. Thank you. Hotel Oscar Zulu, observe a aeronave da Condor sua frente, autorizado com curva esquerda para enrimar. Ok, vai iniciar, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, curva direita, correção. Direita, Zulu, iniciando. Hotel Matango, prossiga. Controle 120, decimal 8. 108. Comandante, por aí aguarda, porque eu vou checar, não postou nenhuma notificação do senhor com essa informação, ok? Mantém, escuta e aguarda. Condor 16720. Jet 6720, dado errado na decolagem, sou mantém 340. Mantém 340, contagem mais direto para o Daniel. Afirmativo, autorizado. Hotel Oscar Zulu, decolada 10, reporte visual com RMAR. Funcionar visual, Hotel Oscar Zulu. Hotel Matango, copy. Autorizado direto RMAR, 0143, decolagem de coordenação com controle. Tem, tem livre acionar? Está acionado já? Tem livre acionar para decolagem torre 186. Ingresso Juliette 302, tá? Juliette 02, 3894. Hotel, eu vou já avisar com a Anima. João 022, 11, second level 3702, Lisbon, with information, Sierra 79, 86. Ok, so the battery, the look at the battery, the battery transition, stand by for security, ok? Expressing book at the battery, the battery transition, stand by for security, about João 022, obrigado. Até por fim dessa ilha, guarde. Animação, autorizado da colagem presente, foi direto ao irmão. Autorizado, direto para ele, pelo centro Recife. Entendi, eu também, obrigado. Você está ciência autorizada até em Rimar, o vento no Salvador, 170 graus, 099, reporte para o controlado. De autorização do TAM 3897. Irmão, mandando que eu trabalho a cópia, tá? Sim, pisca. O TRIP 5241 no cópia. 5241 na escuta. Autorizado para Montes Claros, nível 200. Da escola da 10, sai da Arbor e após voa direto de Pera da Conquista, conforme rota. 5547, é o transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado 200, Montes Claros, decolando a 10, Árvore após Vitória da Conquista, aciona 5547, 120, decimal 80. É o controle, está pronto, pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chama ataque. Pode estar, obrigado. 3897, pronto, cópia. Pronto, cópia, direito. Autorizado para Guarulhos, nível 340. decola da 10, saída da El, Lida Bridge, em Bridge. Intercepta pro Zulu no meio, Bravo até o Zulu 3. Aciona 5526 no transponder, 120 do sinal 80% do controle. É, confirma por gentileza o progresso do controle. 120 do sinal 8. Positivo, está autorizado Guarulhos 340, decolando a 110, no perfil da El, Leda, Hibrid, intercepta Alpes Zulu 16 até Belo Horizonte, e 5526 transpondes, 1208 controle, está 3897. O procedimento correto, estima como pronto para o posto, tá? Chamaremos, então, 3897. Portal 022, é o Yara, tem copy? Copy, Portugal 022. Clear to Lisboa, flight level 270, runway 10, book a departure, depart transition. After departure, turn left, via Upper Zulu 10, confirm your route. Bangkok 5531, and frequency approach 120.8. Portugal 022 is clear to Wisdom, level 370, runway 10, book a departure, depart transition, last 7 to intercept the Zulu 10. On the clock 5531, frequency will be 120 that morning. It's correct, call for pushback and set up. Calling for push and start the Portugal 022. Saldo Salvador, Santos 3890, 5 posicionamento. 2897 no 05. Aguarda por gentileza, ok? Positivo, tá aguardando 3897. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1.016 altímetros. Índia Alfa em frente, 186, obrigado. Alfa que chamou por gentileza, prossiga com a matrícula. 273 Gol, informação Sierra, autorização Confim. Está autorizado para Confim. Confirme o nível solicitado, por gentileza. 240. Sente, mantendo escrita guarda, por favor. Paulo Gol no 567 para posto de acionamento, estou na remota 14. É 567, na remota 14. Aguarda para posto, por favor. Guarda. O TAM 3897, 509 da trip passar a cada, autorizado posto no 5. Positivo, pode andar da trip para as últimas tardes, 3897. Gol no 567, autorizado, posto de acionamento, chama ataque. Chamada para o táxi, o ano 567. call, pushback to the command. Qual a primeira nave que chamou? Voo 1601, portão 4, pushback to the command. Entende, se eu vou aguardar, eu tenho umas duas aeronaves em push em outros setores, espero que elas não sejam preferidas após a passagem da mesma temperatura do seu push, ok? Mantenha-me escuta a guarda, por favor. Ok, a escuta, 1601. Aqui a posição, 3 minutinhos para realizar um checklist. Certo, então eu vou liberar o pulso da navegação, ok? Que está no 5 e vai ficar bloqueando a saída do pátio 3. Eu tenho 389 que é setorizado pulso no 5. Já tinha iniciado, então 3897 no 5. Salvador, boa noite, trip 5241, pronto, ponto de espera. 5241, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 062. Autorizado a linha e decolar, trip 5241. Brasil, tchau, wait for push, ok? 15 minutes. Stand by for push, Pontio 022. Confirma a contato, por gentileza, aeronave, por isso que eu taxo. Bom, as mensagens eram intercostas, sobremoduladas. Por gentileza, tá 3895, prossiga com seus dados. Tá 3897, tá com 236, 4 horas de galeão. Índia Alfa, ponto de espera, 118,5, altímetro marca 1016. 1016, via Índia Alfa, 3297, boa noite. Boa, gol no 567, prossiga. Gol no 567, para o táxi, está com 188, 4 horas e 9, alterna Campinas. 5241. 5241, contato radar Colácio, 1200. Está autorizado após 2000 teste para a Pro de Arbor. Os 2000 Pro de Arbor para o 200, o Trip 524. Segue na sequência a aeronave da companhia. Gente, assim que a aeronave da companhia passa da retaguarda, atende o push, reporta na barra do táxi, 1601. Azul 82, clear-se o pushback and setup, come for taxi. Clear for push start for frequência, ponto chão 022. Dono 273, copia. Pronto, 73. Autorizado com fins 240 nível, decola da 10, saída da ELA, da pós direto LES, onde intercepta o ISC 1 e prossegue até com fins. 5534 é o transponder, 120 do sinal 8 é a frequência do controle. 240, decola da 10 da ELA, pode levar Mundial, on intercepta o 1-5-3-4-2-0-8-2-7-3-1. Hoje é mais correto, chama como transtrupos. Chama lá. Solo Salvador, zona 940. Informação. Guerra. Zona 940 para Guarulhos, nível 360, pronto, copa? 360, pronto. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, da Colela 10. Saída da Oleda Bridge, onde intercepta a Tuzulu 16, Bravo Tuzulu Trive. Aciona no transponder, 5546-120, decimal 8, controle. Está autorizado 360, decolando a 190 da Eleda Bridge, Anterzulu 10, Anterzulu 16, Trive, 5546-208, voo 1940, posição número 8. O pedimento correto, chama trupos. Chamará para puxo no 940. Salvador, boa noite, 132-97, como é que vai estar? 3297, a linha e decola, pistão no zero, vento 170 graus, 049. E decola no 0-3297. Um pequeno probleminha, vamos ter que para já adiar o push. Eu chamarei de novo quando prontos para fazer o push, é só, tá bem? Ok, sem problemas, tudo bem. Obrigado. Vamos 567 em cima, tem ponto de espera, dono zero. Mantém. 567 ali, mantém cabeceira 10. Vai alinhar e manter 567. Hotel Lima Tango, foi feita a notificação, a sala IS. Sam 3897, decolar 229, chame controle 1208. 0 8, potência 3897. Tá limitando ciente, forma fora de solo, vento no aeródromo no 60, grau 072. Zero, saída da El. Autorizado da El. Voando da El, 3897-347. Alfa, ponto espera 1186, 1016 nm. Tráfico Salvador, boa noite. O Ocean Air 6259 está com o Atis Romeu. Solicita autorização para Guarulhos. sem identificação, desce mantém 050 na chegada à Mari, ajuste o altímetro 1096. Está autorizado a posição etapa. Zulu 3. Essa nave transponder 5520, 120 decimal 8 controle. Rocha 6259 autorizado para Guarulhos. A nível autorizado 360 através da decolagem da pista 10, saída da Euleta Bridge, Alfa Zulu 16 BHZ, direto trip e conforme, transporte 5520, 120 decimal 8 é o controle de saída. Atendimento correto, chama para o posto no 01, Oxa. Muito grato. Toma. Vou no 601 no Alim, mantém cabeceiro no 0. Alim mantém no 01, vou no 601. Hotel Alim, sim, para avisar 232, autorizado sobrevoo, sobrevoo. Sobrevoo, Anthony, hotel de Matana. Vamos 567, decolar 232, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa noite, bom, 567. Salvador, boa noite, Algon 1567, cruza 1400 pés. 1567, contato radar, submetendo 360, saiu da Arbor. Arbor 360, sem restrições, 567. É 259, só um minuto, meu puxa. Já me escuta agora, eu tenho uma nave da Portugal no 11, que já está prestes a iniciar o táxi, ok? Afirmativo, dá pra escuta para a posição. Bom, no 601, autorizado decolagem, pista 10, vento 170, grau 0427. Autorizado decolagem no 601. Show, 022, taxi. Approved taxi via April Indian Alpha, hold point 18, decimal 6, altimeter 016. Clear via April Indian Alpha, hold point 18, and changing tower on the right decimal 6. Tá, mantendo sobrevoo aqui no oeste, de hotel Matano. Sim, se avançar a regresso. Voltará para o regresso, hotel Matano. Mantendo ciência, não está regresso.